Ouvinte da Rádio da Família, agradeça a Deus pelo dom da vida. Em mais um dia que se inicia. Bom dia. Bom dia. Você sintoniza a Rádio da Família, ZYL 291, 820 kHz. Estúdios à Rua dos Antunes, 1175, Edifício São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. A Rádio da Família. A Rádio da Família. A seguir, Manhã Sertaneja. Manhã Sertaneja. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Mais um dia está começando. E junto com ele, o programa Manhã Sertaneja. A boa música sertaneja. Informação ao homem do campo. E a sua participação pelo 3531-2396. E para apresentar o programa Manhã Sertaneja, a voz forte do rádio, Kid Colorado. Kid Colorado. Amigos, a hora certinha, 5 horas e 1 minuto agora, minha gente, 5 horas e 1 minuto, nós estamos chegando, começando mais uma jornada de trabalho, começando mais um programa Manhã Sertaneja, ao vivo pela Rádio da Família, para mais de 40 cidades no Sudoeste Mineiro, Nordeste Paulista, através do AM 820, 5 horas, 2 minutos agora. Pelo Brasil e o mundo, nós estamos através do nosso site, através do nosso aplicativo. Vamos juntos até às 8 horas da manhã, tocando a boa música sertaneja, acordando o nosso povão, a nossa gente, para mais uma sexta-feira. Sextou, hein, gente? Hoje, dia 14 de outubro do ano de 2022. Com Deus adiante, com Jesus Cristo no comando, sobre as bênçãos da nossa Mãezinha do Céu, Nossa Senhora de Aparecida, nós vamos chegando, tirando o pé do chão, vamos juntos até às 8 da manhã. Nesse momento, nós estamos aí com 21 graus de temperatura, a mínima 20, a máxima 32 graus, igual ontem, né? Dia parecido com o dia de ontem, só com algumas nuvens, não há previsão de chuva, a umidade relativa do ar nesse momento, 55%, ela vai cair até na casa dos 22%, e a temperatura máxima hoje chega aos 32. Estamos aí na fase da lua cheia e estamos na primavera brasileira. 5 horas 3 minutos, um ótimo dia para você que está aí no seu trabalho, já está no pega, para você que está ajeitando o galho de briga, para você que está caminhando para o final do expediente, para você que acorda agora para os afazeres domésticos, um ótimo dia. Para você que está aí no sítio, na chácara, na fazenda, aqui no centrão de São Sebastião do Paraíso, nos bairros da nossa querida cidade dos Ipês, um ótimo dia. Vamos juntos, gente, vamos juntos até às 8 da manhã, tocando a boa música sertaneja. O galo já cantou, dia não demora. O galo já cantou, dia não demora. Pra quem mora perto é cedo, pra quem mora longe é hora. Pra quem mora perto é cedo, pra quem mora longe é hora. 5 horas e 4 minutos, o nosso telefone 3531-2396, para a turma ligar para cá, participar, pedir o seu modão. O nosso WhatsApp 998-48-1031, é só a turma ligar para cá, 1031. Nós já vamos começando aqui, mandando aquele modão que o meu amigo Pedro Ripa, que está no Lagoinha, pediu, a música As Andorinhas, com o trio Parada Dura, né? Eita, nós, com o trio Parada Dura, As Andorinhas, nós já vamos mandar lá pro meu amigo Pedro Ripa. E já na sequência eu já atendo meu amigo Fernando da Aviação. Fernando já tá lá se ajeitando, né? Fernando já tá lá se ajeitando, fazendo um cafezinho. E daqui a pouco ela de botar o pé na estrada, né, compadre? Daqui a pouquinho. Então nós já vamos tocar a moda do Pedro Ripa, ele tá mandando pra turma da madruga.

é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de serpente, é um doce veneno que me satisfaz. Conversando com a solidão, vai encontrar um certo alguém. Será que me convém? Ou tudo acaba e dando em nada? Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos grudaram firmes no volante e o carro acelerei. Eu quis fugir do destino, fugir da realidade, e sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. É que esse meu desatino é uma mulher envolvente, amor diferente, olhar de serpente, é um doce veneno que me satisfaz. O relógio vai marcando 5 horas e 12 minutos, tá aí a música com Ronaldo Viola e Praiano, Desatino, essa aí lá pro Fernando da Aviação. Fernando já tá no pega, né, Fernando? Ô, compadre, vamos que vamos, daqui a pouco só tá de Itucaia, né, mandando aí pra toda a turma da madruga, a turma que levanta cedo, já estão aí já se ajeitando. Deixa eu ver aqui, ó, o meu amigo, o menino lá do São Judas, rapaz, cadê? Aqui, ó. Eita, nós, é o nosso amigo o Denis, o Denilson, né, tá lá firme e forte, já tá ajeitando o galho de briga lá, pediu aqui um pediu um modão, deixa eu ver aqui se é o modão. Ah, tá, mandar um alô, né, rapaz, mandar um alô aqui, ó, pegar carona aí no modão e mandar lá pra, vamos mandar esse aqui, né, mandar lá pro Denis, o Denilson, tá mandando pra esposa Marisa. Eita, Marisa, um abraço, o Pedrinho Carioca, todos os parceiros de serviço, toda a turmada aí, o Denilson, aquele abraço, meu amigo. Nosso Carmozinho também já pediu um modão aqui, vamos ajeitar. O modão já tá lá na audiência. Eita, nós. Vamos que vamos. São 5 horas e 13 minutos agora, gente. 5 e 13. Nós vamos aqui pra nossa primeira parada no Manhã Sertaneja. A turma que acorda cedo, sextou, hein, rapaz? Sextou. Sexta-feira. Final de semana tá aí, né, senhor? Vem comer uma galinha aqui mais nós esse final de semana. Aonde que é? Você pode falar pra nós ou não? É longe lá ou não? Bolonha nós não vamos, não. Não entra, não. Não entra, não, que é furado. Ei, então deixa quieto. Eu ia chamar, chamar uns companheiros nossos pra ir com a gente aqui. Ia chamar o Pedrinho Carioca, ia chamar o Denilson com a Marisa pra ir, mas se o homem tá falando que não adianta aí, então larga a mão, né, senhor? Larga a mão. Não vai, não. Ele não vai, não. Deixa quieto, né? Deixa pra uma outra hora, né? Deixa pro dia 30 de fevereiro nós vamos. 5h14 agora. Estamos apresentando Manhã Sertaneja. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Programa Manhã Sertaneja. Sertanejo de Ouro. De segunda a sexta, às 6h15 da noite, aqui na sua. Sempre com você. A gente, nós vamos falando aqui do Dadá Supermercado, loja 1, é mania de vender barato, é preço baixo todo dia. Oferta, promoção em vários setores, então eu digo a você, aproveite, aproveite. Final de semana tá aí, Dadá Supermercado, loja 1, Oliveira Resende 500, telefones 3531-6161 e o 3539-1600. Dadá Supermercado, loja 1, é mania de vender barato. Rádio da Família, sempre com você. Comece bem o seu dia tomando café Scarano. Café Scarano. O café preferido das donas de casa. Café Scarano rende mais. Faça a prova do coador e comprove. Café Scarano. Quem gosta de tomar um bom café, só toma café Scarano. Café Scarano. Café Scarano. O seu dia com mais sucessos. Manhã Sertaneja. Kid Colorado. Kid Colorado. A voz forte do rádio. O relógio vai marcando, são 5 horas e 19 minutos agora, 5 e 19. Nós vamos tocando moda boa, rapaz. Deixa eu atender aqui o pedido da turma. Como é que é, o Denis? A cunhada Lúcia. Ah, Lúcia do Bacalé. Ah, deixa eu mandar um abraço lá pra Lúcia. A Lúcia tá na audiência lá acompanhando a gente, minha amiga. Lá no São Judas. Alô, Lúcia! E ela é fã do Juliano César e tem um pedido de música aqui do meu amigo Elcio Carmozini. A música com Juliano César, né? Vamos aproveitar e mandar pra essa turmada lá. Mandar lá pro Denilson, mandar pra Marisa, ele mandando lá pro Pedrinho Carioca. Mandar lá pra Lúcia também, a cunhada Lúcia. E pra toda essa turmada aí. O Elcio tá ouvindo a gente lá no sítio. A música que ele pediu aqui, tá mandando pra toda a turma. A turma que tá na audiência, a turma da madrugada. Eita, nós, a moda é boa, hein? A música com Juliano César, a minha história. 5 horas e 20 minutos. Meu amigo Carlão Cardoso tá no São Judas também, já vou ouvir seu áudio, já vamos programar a moda também. 5h20. Moço, cê me dá licença, preciso contar um pouco da minha história e o que eu vou passar. Moço, essa cicatriz foi uma facada. Um homem entrou lá em casa atrás do meu pai. Ele entrou quebrando tudo, você já perdeu, agora vai pagar. Meu pai apostou nossas coisas na mesa de um bar. Moça, a vida é tão difícil. Moça, a vida é tão cruel. Deus deve estar cuidando do meu pai no céu. Moça, a vida é tão difícil. Moça, a vida é tão cruel. Deus deve estar cuidando do meu pai no céu. Só ficou a minha mãe e seus 5 filhos. Como ela trabalhou pra nos sustentar. Mas a chuva traiçoeira levou nossa casa. Moço, a gente não sabia onde ia morar. Saímos pelo mundo sem nada, sem nada, procurando no caminho nossa nova casa. Mas só o que nós achamos foi uma calçada, borrada de papelão e aquecendo as mãos num foguinho que fizemos pra espantar o frio. Na cidade essas coisas todo mundo viu. Quando você vai dormir lá no seu apartamento, liga a televisão e fica sonolento. Eu aqui de fora vejo criança cheirando cola, traficantes trabalhando, mamãe pedindo esmola. Música.

Programa Manhã Sertaneja. Manhã Sertaneja. Manhã Sertaneja. Agora na Rádio da Família. Cantinho do Tibagi. Cantinho do Tibagi. Faltando agora 20 minutos para 6 da manhã. Essa vai lá para Dona Cida, tá no Lagoinha. Tibagi e o Tinho, né? O Maurinho e o Azelinho. Quanta saudade. 20 para 6. Quanta saudade tenho lá da roça, da velha palhoça onde eu morava. Tenho saudade dos meus companheiros, do velho terreiro onde eu dançava. Ai, ai, meu marcando 5h43 agora, Tibagi e Niltinho, a música Quanta Saudade, a Dona Cida tá na audiência lá no Lagoinha, aproveitando aqui, mandar lá pro Nigo Cantieri também, tá firme e forte, meu amigo Geraldinho Nales, lá no Sítio Santos Reis também acompanhando a gente. Padre Sandro, bom dia! Bom dia aqui de Colorado, bom dia minha amiga, bom dia meu amigo, bom dia a todos da Rádio da Família. Desejo uma sexta-feira maravilhosa para a honra e glória do Senhor Jesus. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Então, daqui a pouquinho, o nosso comece dia feliz. Beleza, Padre Sandro, estamos aguardando. Faltando agora 16 minutinhos para 6 da manhã, na hora de construir ou reformar, escolha a qualidade. A Casa Michelato oferece o que há de melhor em portas em venezianas, vitrôs, fechaduras, dobradiças, puxadores, artigos para marcenaria, tubos, conexões e muito mais para dar aquele toque diferenciado na sua residência. A Casa Michelato tem lá as melhores opções em tintas e tudo para o acabamento de sua residência. Você vai falar com os nossos amigos, o Alexandre, o Marcelo, o Júnior, o Isler, o Igor e o Gustavo. Vai fazer um ótimo negócio. Casa Michelato é uma família trabalhando para sua família. É, lá na Avenida Delfim Moreira, 1767. Telefone 3558-5573. Casa Michelato, uma família trabalhando para sua família. Sertaneja. Estamos apresentando Manhã Sertaneja. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio da Família, aqui em São Sebastião do Paraíso. Todos os dias, das 10 às 11, com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. De segunda a sábado, com o programa Experiência de Deus. Evangelizar é preciso. Programa Experiência de Deus, com o Padre Reginaldo Manzotti. Oferecimento Droga Rede Ana Terra, a dose certa para a sua saúde. Ótica Paraíso, sua visão com estilo e precisão. Sicoobi Nosso Crédito, associado a você. E Colégio Paula Fracinetti, educando pela via do coração e do amor. Dada Supermercado, loja 1, mania de vender barato, preço baixo todo dia. Oferta, promoção em vários setores. Então, meu amigo, minha amiga, aproveite. Final de semana tá aí. Final de semana tá aí. Economize comprando no Dada Supermercado, loja 1. Oliveira Resende 500, telefones 3531-6161 e o 3539-1600. Dada Supermercado, loja 1, é mania de vender barato. Rádio da Família. Compadre, eu tô com um gado pra vender e tô precisando comprar um carro. Você não sabe quem compra o gado e me vende um carro bom? Uai, compadre, semana passada eu fui lá no Rodriguinho Automóveis e fiz um negócio bom demais. Vendi meu gado e saí montado no carrão. Rodriguinho Automóveis? Onde é que fica? Fica na rua José Mambrini, 525, na Vila Helena, em Paraíso. O telefone é o 999-06-6408. Além do gado, ele pega café e facilita a entrada no cartão de crédito. Rodriguinho Automóveis, você conhece, você confia. Cantieri, o braço forte para a sua reforma ou construção. A Cantieri tem soluções com rapidez e qualidade em concreto usinado, presente nas melhores obras, britas e areia de elevada resistência, blocos e canaletas com qualidade a toda prova, ferragens prontas e na medida certa, das menores às grandes obras, na zona urbana ou rural, conte com a Cantieri. Cantieri, esse nome constrói. Em Paraíso, ligue 3531 1188. 3531 5420. AM 820. Rádio da Família. Sempre com você. Comece bem o seu dia tomando café Scarano. Café Scarano. O café preferido das donas de casa. Café Scarano rende mais. Faça a prova do coador e comprove. Café Scarano. Quem gosta de tomar um bom café, só toma café Scarano. Café Scarano. Café Scarano. Paraíso e região acordam com o melhor da música sertaneja. Kid Colorado. Kid Colorado, a voz forte do rádio. O relógio marcando 5 horas e 52 minutos agora. Como é que é, compadre? Não vai ter churrasco na casa de ninguém esse final de semana, não. Eu posso ir sem levar nada, porque eu tô sendo transparente. Eu não tenho dinheiro esse final de semana, não. Se ele quiser até me buscar lá em casa também, que meu carro não tem gasolina, eu quero é só estar junto de vocês. Surgir essa oportunidade aí, vocês me falam. Você vê que vocês compraram o bebo, né? De graça. Eu vou te contar pra você. Pelas barbas do profeta, cidadão. É, mas não é brinquedo, não, hein, rapaz? Não é brinquedo, não, hein? Tem que aguentar, hein, rapaz? De oi, inocente. Eita, nós vamos tocar a mora que é melhor, hein? Vamos tocar a mora que é melhor do que ficar escutando essas prosas aí, né? Kid Colorado. Pega a mão de prosa e toca a mora. Quem tá conversando demais é o homem lá, aí. Ele que quer um churrasco aí na faixa, né? Preço que tá carne, companheiro. Não tá fácil, não. Vamos tocar aqui uma mora da família Dias, grupo folclórico lá de Joinville, Santa Catarina. Faz tempo que nós não escutamos essa mora por aqui, né? A Viola e a Saudade, 7 para 6. Quando me bate a saudade, me inspiro numa canção. Pego a minha viola, encosto ela no peito, pertinho do coração. Aí canto pro meu bem, mesmo estando longe dela. O mensageiro é o vento que leva os versos pra ela. saudade me faz sofrer. Oi, viola, viola que mexe no peito deste homem sonhador. O seu dia com mais sucessos. Manhã Sertaneja. Chego da roça pra espantar minha canseira. Pego o banco de madeira e vou sentar lá no quintal. E as galinhas vão subindo no puleiro e o meu gado leiteiro vai chegando no curral. E lá na serra restos de um sol vermelho que brilhou o dia inteiro pra ajudar a plantação. É a mão de Deus abençoando mais um dia. Noite chega e anuncia a lua cheia no sertão. Me diz, Senhor, o que eu posso fazer pra poder agradecer a minha vida de caboclo. Me diz, Senhor, o que eu fiz pra merecer tudo aqui vem de você e o que eu faço é tão pouco. O sono chega bocejando, pego o banco. Entro dentro do meu rancho, encosto a porta pra dormir. Um Pai Nosso e uma Ave Maria, rezo pra minha família que me ajuda a prosseguir. O galo canta outra vez a madrugada, de cabeça descansada o meu rosto vou lavar. O meu café natural não é expresso, não sou contra o progresso, mas adoro esse lugar. Me diz, Senhor, o que eu posso fazer pra poder agradecer a minha vida de caboclo. Me diz, Senhor, o que eu fiz pra merecer tudo aqui vem de você e o que eu faço é tão pouco. Altair Alexandre, a vida de caboclo aí é moda, rapaz. É, eu gosto dessas modas que conta. Saiu uma, quando um cara me pergunta, o que é a tal da moda caipira, canção cabocla? É essa aí, ó. É uma música gravada por uma dupla atual, que tá aí na atualidade cantando, mas que fala das coisas do sertão. Canção cabocla, moda caipira. Canção raiz. A turma tem mania de falar que Bruno Marrone, Chitãozinho Chororó, tem um monte de gente falando aí. E é música raiz. Raiz é Tião Carreiro e Pardinho, é Tonico Tinoco, é Liu e Léo, é Lourenço Lorival, é Zica e Zeca. Essa turma aí é raiz, né? É raiz. Agora, a turma tá falando aí, eu tenho escutado muito por aí, velho. Tocou uma moda do Bruno Marrone. Vamos tocar uma música raiz. Raiz não, gente, para com isso. Programa Manhã Sertaneja. Quantas léguas me encontro de ti. dor, eu sinto agora. Tu distante não lembra de mim e nem sabe que meus olhos choram. Tu distante não lembra de mim e nem sabe que meus olhos choram. Preciso voltar a te ver pra matar essa grande saudade. Se na vida tão louco te amei, como posso? Como posso ter felicidade? Sei quando mais voltarei, se não posso ficar mais aqui pra bem longe, pra bem longe amanhã partirei. Mato Grosso e Matias é o falso juramento. Manda lá pro meu amigo Roberto Mariano, tá lá em Santo Tomás de Aquino na audiência, e já mandar aquele elozão pra turma lá no Morro Vermelho, a nossa amiga Cidinha, o Adalto e toda a família já estão lá com o radinho ligado, os meninos lá no Arco da Serra. Ai, que a nós, menino do Barbosa, um abraço pra vocês aí, viu, gente. São 6h46, eu vou aqui pra mais uma parada, a gente volta já, e daqui a pouco às 7 da manhã tem aquela parada de 10 minutos por horário eleitoral gratuito. 14 para 7. Estamos apresentando Manhã Sertaneja. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Bom dia. Bom dia. Você sintoniza a Rádio da Família. ZYL 291, 820 kHz. Estúdios à Rua dos Antunes, 1175, Edifício São Sebastião, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. A Rádio da Família. A Rádio da Família.